diabo que enganou. E agora passam noites na alucinação. Oh, olha só que maravilha, meu irmão. A princesa requebrando no salão. Põe a mão no joelhinho, meu nenete. E rebola, quero ver. Se enrosca a amiguinha pra balar. E me chama que eu também quero brincar. Demorou, demorou, demorou. Vem ser minha menina. Hey, hey.